Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida e também para todo mundo pela internet. Obrigado pela sua audiência, pelo atlântida.com.br. 1 da tarde, Coca-Cola, comemore do seu jeito. Esquinho, cervejão, se beber não dirija. E a torcida da sorte traz celular com TV grátis, mais claro chip, por R$549 só na Colombo. Como vão os amiguinhos do Pretinho? Tudo certo aí, Marcos Pianjas? Tudo bem. Everton Cunha, Mr. P. Fala, Porazinho. Oiê, boa tarde. Maurício Amaral. Tudo bem. Hoje é quinta, não temos móvel, né? O Neto tá viajando com o galpão, né? O nego velho foi pro Rio de Janeiro, cara. Ah, é verdade. Machê. Cara, imagina o nego velho tá salgando as bombachas. Que beleza. Vocês gostam do Rio de Janeiro, hein, cara? Vocês gostam do Rio de Janeiro? Eu adoro o Rio de Janeiro. Que legal. Eu gosto mais da distância que ele tá daqui, cara. Não, Rio de Janeiro é demais, cara. Eu acho fantástico, principalmente demais. Aquele triângulozinho que a gente conhece, né? Que o turista conhece, né? Porque morar lá na Zona Norte deve ser complicado. Morar na Zona Sul já deve ser mais legal, né? Pô, o turista que vai lá, se hospeda em Copacabana e fica tomando chopp no Leblon, cara, vai até a Barra da Tijuca. Vai até a Pedra do Arco. Três dias basta, né? O Rio de Janeiro é uma semaninha. Quanto não precisa usar relógio, né? Tem que ter relógio, uma barbada. Que é o caso deles todos, né? Não. Tem agora gente que vai trabalhar no Rio, vai pegar um engarrafamento pegar trânsito, de túnel lá, tu precisando chegar às 8 da manhã na rádio. Mas não foi feito pra isso. Esse é o problema. Não foi feito pra isso. Não foi feito pra trabalhar. Então, é verdade. Eu, particularmente, não curto muito o Rio de Janeiro. Se eu tivesse que optar assim, ó, tu tem uma semana, pode escolher Rio de Janeiro ou Florianópolis? Florianópolis, cara. Mas Floripa é bom ser relógio. Qualquer época do ano. Mas eu acho que tem a ver também, cara, com Floripa, essa visão do turista que passa um tempo, pra ele é legal Florianópolis, assim, mesmo no inverno. Ah, mas eu já não sou turista em Florianópolis, né, cara? Ok, mas o cara que mora lá e trabalha lá e pega trânsito lá, começa a se incomodar com umas coisas pequenas. A gente, quando vai passar aquela semaninha lá, a gente tá trabalhando, né? Sabe o que é a loucura? Sentimos como é que é ter que ter hora num lugar como Floripa. Aqui em Porto Alegre, que é uma baita cidade, é uma cidade fantástica, te oferece um monte de coisa, é uma cidade bonita, tu te incomoda. Como assim, Pianjas? É bonito, é um baita pôr do sol, cara. Tem um Cais do Porto lá maneiro, tem uma Feira do Livro, tem eventos do Brasil todo acontecendo aqui. Agora tu te incomoda com coisas, né, triviais ali, do trânsito, de cruzamento. Mas esse é o segredo, cara. Aí tu vai pra lá, tu começa a te incomodar também com pequenas coisas. O turista sempre gosta das outras cidades porque ele tá despreocupado. Sim, tá passeio, né? Entendeu? Tá passeio. Se ele ficar engarrafado, ele vai curtir. Cara, vira o mundo a passeio é a melhor coisa que tem, né, cara? É verdade. Tá ali sem compromisso. É verdade, né, Marcelino? É verdade, Marcelo. Saudade sua. Saudade sua também. O Marcelino é lá da Zona Norte. É verdade. É lá de São Gonçalo, Marcelino. É verdade. São Gonçalo é Niterói. Na verdade, eu sou de Engenho de Dentro, né, Marcelo? Eu sou lá de Engenho de Dentro. Sou lá de Engenho de Dentro, mas fui criado ali pertinho, lá em São Gonçalo, né? Fala assim. É verdade. São Gonçalo. É verdade. Eu acho que o Marcelino é de Realengo. É Realengo? É aquela região lá, Engenho de Dentro, Realengo, né? Aquela coisa horrível. Cala a boca, Marcelino! Quinta-feira, 17 de junho de 2010, dia do funcionário público aposentado. Oba! Esse é o melhor dos funcionários públicos. E hoje também é dia da veterinária. É o único funcionário público que trabalha, né? O funcionário público aposentado, porque pinta muro, arruma o telhado de casa. Arruma o chuveiro do vizinho. Só me resta uma dúvida aqui, não sei se é dia da veterinária, da médica veterinária, ou dia da medicina veterinária. Mas veterinária é a ciência. Mas se for da medicina, vamos falar que é da médica veterinária, que merece muito mais do que a medicina veterinária. Por quê, Porã? Qual é a diferença que tem entre um médico veterinário e uma médica veterinária? A médica veterinária cuida dos animais que nem nós. E o médico? E o médico? Ó, o médico, não sei, nunca tive um médico veterinário. Já te consultou com uma médica veterinária? Cara, eu não gostaria de falar da minha vida pessoal. Mas como aqui. Que tu não gostaria de fazer isso todo o programa, porra? Cara, agora que começou, gostaria de falar da minha vida pessoal, dizendo. É psiquiatra de animais, eu tive que fazer uma temporada, assim. Tá bom, porra, obrigado. Tá ótimo, então. Vamos aos destaques, pois não? Eu lembro, fiquei traumatizado quando o guri, vamos levar a cadelinha que nós tínhamos. Nós tínhamos uma cadela chamada Dondoca. Vamos levar ela na veterinária, ela tava com sérios problemas, eu não me lembro que idade eu tinha, mas era gurizinho, daqui a pouco foram medir a temperatura. Aí te traumatizou. Eu não sabia, né? Eu pensei que, bom, vai botar o termômetro embaixo do bracinho. Vai botar no subaquinho. Aí pensou o Everton, eu nunca mais vou querer ter febre. De repente, exatamente. Onde foi isso? E daqui a pouco a veterinária gauchão meteu aquele termômetro. Barbaridade. Termômetro chamado retal, né? Termômetro retal. Isto, no... No reto. No reto da Dondoca. Foi dessa vez que pulou o olho do cachorro. Não, essa é outra cachorra, esse é outro cachorro que pulou. Daí o Everton tem participação e direta. A Dondoca, não satisfeita, depois de ter o termômetro introduzido no seu, ela sentou. Tadinho, mas coitado do bicho, tirar, né? Deve ser uma dor horrível. Cordinha amarrada na beirada do termômetro, tá justamente, certo. Talvez já se pensando nisso, entendeu? Que, mas esta era gaúcha. Olha, a Dondoca gostou da coisa. E a Dondoca é viva ainda? Não, Dondoca não está mais aqui para contar. Não. Pô, não está, mas era você Dondoca, foi. A Dondoca deu para toda a barra. Né? Era uma cachorra, né? Era uma cadela. Destaque do Clique RBS, rebelião em presídio de Caxias do Sul, Serra Gaúcha. Presos se rebelaram durante revista e foram contidos com tiros de borracha na penitenciária industrial de Caxias do Sul. Os apenados não queriam sair da cela e se rebelaram contra os policiais militares. O Batalhão de Operações Especiais, o BOI, já recolheu drogas, celulares e estoques de armas artesanais. Aliás, estoques são as armas feitas dentro da cadeia, né? Deve ser bom tu tomar umas balas de borracha encurralado numa cela, né? Paredão, ó o paredão, galera! Lá no futebolzinho da terça-feira, agora a partida em si já não tem mais tanta emoção, porque tem uns caras velhos jogando, uns caras mais que não jogam tanta bola como eu, assim, e bom. Tal. Daí a gente brinca, tem um jogo que a gente brinca depois do futebol, que é o Bruxa. É bruxa, né? Que chama o tu pega a bola e tenta acertar em alguém. Mas pega a bola, levanta. Essa é a diversão. Essa é a diversão lá da galera. É a diversão da galera. Tá tranquilo, né? Vocês ocupam, vocês pagam lá bacana. E aí. Isso, aí ficamos jogando parte esse... do tempo. Devia levar a Rodaica pra ver esse jogo. Ela vai gostar, ela vai gostar. Não precisa, ela não gosta, não curte muito o futebol. Brasil ultrapassa a meta de vacinação contra a gripe A. Cerca de 81 milhões de brasileiros foram imunizados. E aqui, quem que se vacinou aqui? A gente se manteve longe, assim, pra se ver manteve. O que aconteceu. A gente se manteve longe. Se manteve. Pra ver o que vai acontecer. Se alguém morrer depois da vacina, depois a gente toma. Cara, eu posso dar o testemunho pra vocês, então. Eu tomei a vacina e não aconteceu absolutamente nada. Alexandre, não teve nenhuma reação. Tu que não percebeu. Tu não percebe. Eu não percebo, né? Ficou dois dias apagado. Não tive nenhuma reação a colateral. Nada, nenhum efeito colateral. Nada. Tem que tomar vacina. Eu tomei, cara. Começou a nascer uns negócios aqui na minha cabeça. Não, aqui, aí tu tomou outra coisa, tomou chifre daí. Né? Ah, e Senado aprova parcelamento de multas. Cara, é o fim. Se a proposta for aprovada pelos deputados e pelo presidente, vai ser possível pedalar o pagamento das infrações em até 6 vezes. Mas vamos abrir uma conta, um caderno. Abrir uma caderneta, né? Tá facilitando a infração, cara. Tá jogando exatamente contra toda exatamente, a necessidade. Maurício. Aí o cara vai pensar, vou a 140, porque depois eu parcelo 12 vezes. Eu vou estacionar aqui onde não pode, depois eu parcelo. O argumento deles é o contrário. Falar no celular, atrapalhar meio mundo. O argumento deles é que vão arrecadar melhor, que vai ter mais pagamentos fazendo isso. É a indústria da multa. Não, mas sem dúvida. A multa no Brasil serve para arrecadar, não serve para educar o motorista. Isso. Entendeu? Se a multa servisse para educar o motorista, ela seria de 10 mil reais. Isso, na verdade, é um alívio, né? Em 5 dias. Cara. É um alívio. Claro, o cara, bem como o Maurício falou, pô, beleza, vou estar a 180 por hora, depois o cara me multa e eu parcelo a minha multa em 6 vezes e tô lindo, tô gigante. O Maurício falou tudo, cara. Se fosse pra educar mesmo, era 10 conto, paga em 5 dias, senão vai preso, aí. Perde a carteira e fica ouvindo o Gal Costa até... É, entendeu? Ou novo da Maria Gadu. Ou não vou parar de te amar lá do seu Jorge. Luan Santana, por exemplo. Não, certeza. Alô, você que tem decodificador AZ Box. Ai, caiu a casa. Vai cair a casa, hein? O AZ Box pode deixar de captar sinal de TV. O AZ Box é um conversor, cara. É um decodificador de sinal que tu bota na... é um gato, né? Ah, tem isso, cara. É um gato, claro que tem, cara. A AZ Box é um receptor de sinais de satélite capaz de decodificar canais restritos de TV por assinatura sem que o usuário pague pelo serviço. Ah. Ou seja, tu puxa lá um cabo da tua TV, da tua operadora preferida, a NET, por exemplo, que é a nossa parceira aqui. Preferida. Tu puxa o cabo da NET, liga o cabo da NET lá no AZ Box e liga o AZ Box na tua TV. Então tu tá recebendo o sinal da NET de graça, velho. Não pode. Vendendo, é merchan? A empresa cujo sinal de satélite vinha sendo interceptado concluiu recentemente as medidas para bloquear a recepção indevida. Boa. Isso aí, cara. Não dá, né? Fazer o quê, né? Não é ilegal, né? Não pode. Não é ilegal. A galera vai pra... Cara, é ilegal, tu tá consumindo um troço pelo qual tu não tá pagando. Mas é que tu vai lá em Ribeira, tu compra, é lá que a galera compra, tá? Nos free shops. Tá. Aí tu vai lá e tu compra. Se o troço não passar da tua cota de $300, $500... Tá bem, até aí tá tudo certo. Ok. Beleza. Aí tu pode trazer... Pode comprar até uma arma lá em Ribeira, se tu quiser. Exatamente. Aí é ilegal. É. Entendeu? É isso que eu não entendo. Tu pode comercializar, mas não pode usar. Mas rapaz, eu posso ir lá comprar, mas não posso usar depois. Mas rapaz, vamos fazer uma simulação. Tu é a NET. É a hipocrisia, tá? Do Brasil. Tu é a NET, Maurício. E eu sou o cara que foi lá. É muito boa essa. Tu é a NET, eu fui o cara que fui lá buscar o AZ Box lá no Paraguai e voltei, tá? Céu. Voltei, cheguei em casa, puxei sem ligar pra NET um cabinho da NET, fiz uma conexão lá pirata, tá? Puxei o cabinho da NET, tô vendo a NET na minha TV de graça. Isso é crime, brother. Mas não precisa nem ser a NET, cara. Ah, que seja a TVA, que seja a DirecTV, isso aí que é seja qual for, cara. É um satélite de uma empresa de São Paulo, acho que é até telefônica que é. E aí os caras pegam o sinal deles. Acho que é da Brasil Telecom. O cara não precisa ter nada da NET, cara. Não precisa nada de TV nenhuma. Tá, não, eu usei a NET, entendeu? Como exemplo, pode ser qualquer outra. Tu vai lá, tu compra o aparelho. O Maurício tá falando tem uma lógica, porque se a informação tá no ar, e se tu comprou a antena parabólica, é tua antena parabólica, tu apontou pra um determinado lugar onde a informação está. O cabo tu comprou também. Ligou a antena no teu conversor que tu comprou também. Tudo legal. Ligou na tua televisão. Mas tu tá consumindo um serviço que é privado. Que é privado e que as pessoas pagam para ter, mas entendeu? Mas tá no ar, né? Tá disponível. Não, mas o que aconteceu... Os carros também estão na rua ali disponíveis, nem por isso vou sair roubando o carro. Por que tá caindo agora o AZ Box? Porque as empresas de TV a cabo, elas codificaram o sistema e bloquearam o AZ Box. Ah, chegamos atrasados. Ninguém tem mais o bagulho, entendeu? Mas tá certo. Mas é o mínimo, né? Tá é o mínimo, né? A empresa tá sendo lesada, né? É uma questão mercadológica. Cada cara que compra um AZ Box deixa de ser um assinante dessa operadora de TV a cabo, cara. Bom. Tá consumindo o mesmo sinal que eu tô consumindo, que tu tá consumindo, pagando por isso sem pagar. E aí? Vendem, cara? É que tá estranho a legalidade do negócio. Mas é que, tu compra lá no Paraguai, né, cara? As leis lá são umas e aqui são outras. Lá no Uruguai tu compra mais barato. Porque eu cheguei em casa esses dias, cheguei na minha caixinha de correspondência, AZ Box, no centro de Porto Alegre, por sei lá quantos. Tá, mas e tu acha que isso aí é... Aliás, estão vendendo agora mais barato, né? Já que não funciona. deve metade do preço. Pô, eu não sei, cara. Eu vou manter a minha opinião aqui. Eu acho que é. É, eu tô contigo, alemão. Tá lesando a operadora. Não, ninguém discute. Falha moral do cara que faz isso. O cara que faz isso. Desvio de caráter. Desvio, né? De caráter. É como piratear. É pirataria isso, né, cara? Como baixar pirateando filme na internet, o sinal de uma TV a cabo. Baixar filme, CD. Baixar música na internet. É mais ou menos isso. Tá bem, amigos. Vermelho, foram então os destaques comentados do Clique RBS para esta quinta-feira, 17 de junho. Ô, Marcelo, tem aí os destaques do Clique Bad News, Marcelo? Eu tenho uma mensagem aqui, Marcelino. Tem uma mensagem. É verdade? Aí. Qual é a mensagem, Marcelo? Sobre a C-Box. Qual é? Tem Lexus que é pra cabo e a Z que é pra antena. É o que mandou aí algum espertinho. Já temos o seu telefone, hein? Temos o teu telefone, vamos entrar em contato. A reportagem já está nas ruas, Marcelo. Prender esse desgraçado que vende esse produto. Contra a lei, é crime. Vamos arrebentar esses loucos. Aqui não tem vaguinha, aqui não tem jeitinho. Não tem vaguinha não, Marcelo. Aqui é não tem vantagenzinha, lei de Gerson. É verdade, não tem lei de Gerson. Não é? É verdade, Marcelo. Cala a boca, Marcelinho. Um travesti foi detido após roubar chocolate numa loja de conveniência na Avenida Farrapos. Ele queria chocolate, né, Marcelo? Ali tem travecão. Muito travesti, ali tem muito travesti. Tem muito travesti ali, Marcelo. Tem a foto do travesti, olha ali. Tem as fotos. Muitos homens... Tem as fotos, Marcelo. Muitos homens cairiam na armadilha montada, é armada por esse travesti. É verdade, olha você ali na foto, Marcelo! Olha você, Marcelo! Essa foto, próxima foto! Tira essa foto, essa abastecendo o carro, né? Essa foto é do Marcelo! Eu tava comprando uma cerveja nessa loja de conveniência. É verdade! Às 7 da manhã, Marcelo? Horário de folga. O travesti de peruca e salto alto, mini blusa. Adoro! Barraca armada. É verdade. Entrou na loja às 7 da manhã e comprou um chocolate. Ele queria só chocolate, Marcelo. E colocou outros chocolates na sacola sem pagar. Foi na sacola que ele colocou, Marcelo. Foi na sacola. Sabe qual é o chocolate favorito do travesti? Qual o chocolate, Marcelo? É batom. Batom. Batom. É verdade. Acho que é o Sensação. Sensação, tu acha, Maurício? Eu acho. É o seu favorito. O Maurício conhece o meio. Conhece a Sensação. É verdade, amigo. Depois disso. Também. Eu acho que é leite moça também o chocolate preferido. Agora ficou baixo calão agora. Baixou o nível, né, Marcelo? Vou com licença no estúdio baixou aqui, Maurício. Baixou o nível. Obrigado. Mais violência, aí, mais violência, Marcelo. Foca em mim que eu vou chorar. Mais sangue, Marcelo. Inglês faz depilação na virilha. É verdade. E quase perde as joias da família. É verdade, onde é que aconteceu isso, Marcelo? Na virilha. Ele fez aposta com os amigos num pub inglês. Deve doer, muita, né, coisa deve acontecer naqueles pubs londrinos. Verdade, né? Mais nos amigos de Amsterdã. Tinha que botar lá umas câmeras, um reality show de pub. É verdade. Ele arrancou 6 das 7 camadas da pele. Ai. Ali na virilha com a cera. Mas depilou mal, hein, Marcelo? Depilou mal. Tu te depila, Marcelino? Te fez em quando eu depilo. Cala a boca, Marcelino. E a última notícia de hoje vocês não imaginam. Ninguém imagina, Marcelo. Um próprio policial. Um polícia. Que é pago pra nos proteger. É verdade, o polícia é pago pra nos proteger. Cala a boca, Marcelino. Um policial foi preso por aliviar multa em troca de sexo. Vocês acreditam nisso? Opa, que isso? Marcelo, ele isso queria dar uma transadinha. O policial... Pelo menos ele não parcela, né, Marcelo? O policial... pedia número de telefone das vítimas. É verdade. Pra fazer a sua ofertinha. E pediu o MSN também, Marcelo. Ligava para as vítimas e dizia... I se você you. Fizer sexo comigo, eu alivio a sua multa. É verdade. E muitas fizeram, Marcelo. Muitos caras toparam. Muitos caras! Duas mulheres teriam aceitado essa troca. É verdade. E o policial está preso na cadeia de Kennington. É Kennington, Marcelo. Que Kennington? É Kennington. Nos Estados Unidos. É lá nos States. Cala a boca, Marcelino, e vai, Pikachu. É comigo mesmo. Essas foram as notícias do Bad News de hoje. Só e a gente aqui. Agradece muito a bom, Marcelo. Aí, obrigado, né? O programa tá toda lá. Tá, viu? Muito legal o teu tribunal, quadro aqui no programa. Na TV, né? Tá baixa a audiência, hein? Tá ruim, tá. Qual é o horário mesmo? Não emplacou, Marcelo. É gravado, não sabe nem o horário. Mas não sabe o horário ainda? É gravado. Mas tá tomando o pau da Globo. Muda muito o horário. Tá, né? Tomando o pau da RBS TV. Eles põem a hora que quer esse programa, Marcelo. Lamento. Fica fácil nos bons profissionais da RBS TV. É, aí é difícil, né? Aí é difícil pra quem tá lá do outro lado, né? Concorrência padece, hein? Vamos contratar, hein? Tá. Já bem. Vou avisando, vai chegar um contrato aí. Não vai nada, não tem bola pra isso. Manda bala aí, Everton Cunha. Fala, galera, sou Jackson Dalegrave de Montenegro e mando o que... Ah, tá. Dalegrave! E mando o que poderia estar escrito nos ônibus dos pretinhos. Por favor, ler o PB das 13, porque às 18 eu não tô em casa. Pô, atenção para as frases dos ônibus. Fetter. Opa! Lotado, já tem 22 homens aqui dentro. Homens! Cara, tu tem que virar. Esse seria o grito de guerra virar? Dentro do ônibus do Fetter, é esse, né? Homens! Maurício, Pois não. Eu quero dar! Escrito do lado. Neto Fagundes está mais lotado que ônibus de Tramandaí, dia 1º de janeiro. Deus do livre. Aliás, que cena deplorável, né? O quê? Cagena, sim. Os ônibus voltando. Dia 1º de janeiro do Réveillon. Porque indo tudo bem, todo mundo tranquilo, tá na fé. Agora a volta é brava. O cara pensa, puta, patrinha, tá manda aí o Réveillon. E o cara tem expectativa que vai ser legal, né, cara? KG, o ônibus mais velho da história da aviação de Porto Alegre. É um bonde. E Angers, o ônibus mais feio do Brasil, sem dúvida nenhuma. Que isso? É verdade. Potter, pequeno por fora e pequeno por dentro também. Porã, aqui dentro tem o núcleo familiar mais extrovertido do Rio Grande do Sul. Que amor, que legal, hein, Porã? Duda Garbi, o único ônibus que anda troteando pela estrada. Fazer trote, no caso, né? Almir, pode ficar tranquilo, nós vamos chegar na África antes de acabar a Copa. Valeu, galera, e manda um verdade dito pelo Marcelino. É verdade! E um pode ficar tranquilo. E ainda um planejamento, né? Pra toda a galera do Polivalente de Montenegro, em especial a galera, turma 334 e 333. Jackson, claro. Dale grave. Boa. Ah, ótimo. Obrigado, grande. Muito bom, Jackson. Obrigado. Vai daí, por assim, qual é que é? Olha, por que os homens gostam mais de cerveja gelada do que de mulher? Ah, pensei que fosse mais de cerveja gelada do que de cerveja quente. Por que homens gostam mais de cerveja gelada do que de mulher? Ô, cara, dependendo, não me bota nessa barca aí, que eu tô fora dessa barca aí, velho. Fora disso aí, meu. Cerveja não reclama quando estamos assistindo ao jogo. A cerveja não pede pra gente ver filme tipo Love Story, assim, olha, no cinema. Olha, tô começando a... Outra importante, cerveja não tem mãe. Olha... Vocês já viram Sex and the City, o novo, no cinema? Não. Eu não vi, cara! Tu é gay! Tu é gay que eu sei! Não precisa ver! Não, nenhum homem pergunta isso. Cara, se tu sabe que tem um novo Sex and the City, tu já é gay. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês agora. Como que tu soube disso? Como um adorador. Como um adorador do sexo feminino que sou. Adoro. Só o fato de sentar numa cadeira do cinema e ver quatro mulheres no meio de uma trama durante duas horas já me basta. Já me basta, fico lá vendo as mulheres. Ah, então é por isso que tu lê a nova também. De mulheres e tal, já te basta isso. Receita. Eu preciso que tu te depila também, que tu gosta das mulheres ali ao teu redor. Faça crer também. Assim vai. Eu imagino um programa como esse, só de mulheres, e uma delas diz assim, olha, eu como adoradora do sexo masculino, fico de madrugada assistindo as lutas, como é que é o nome dos... Ultimate Fight. Ali. UFC. Porque eu adoro aquilo ali, tu pensaria, que mulher encantadora, tu diria, barra roda. Que medo. Abre o olho. Abre o olho. Bom, pessoal, seguindo com o programa Pretinho. Muito obrigado pelo carinho, hein, galera. Seguindo com o programa Pretinho Básico desta quinta-feira e a lista aqui, porque os homens gostam mais de cerveja gelada do que de mulher, enviada por Mariana Góes. Quando acabamos de beber a cerveja, podemos jogar ela fora e ela não fica chateada. Cara, tô pendendo muito pra cerveja. E outra, cerveja não fica chateada também se a gente olha pra outra cerveja. Eu me chamo Mariana Góes, sou uma grande fã do programa, moro em Floripa e tá aí a minha colaboração. Boa, Mariana, para o PB. Obrigado, manda um, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, eu te conheço, Mariana. Tu é sangue boa. E um boa noite do Cid. Boa noite. Pra Alana e pra Carol de Floripa. Eu quero aproveitar o meu espaço aqui no programa também pra dizer... que durante a transmissão do Jogo do Brasil eu falei que o Maicon era nascido em Novo Hamburgo, gaúcho de Novo Hamburgo. Eu tava esperando o Bola. E aí me disseram que o cara era de Criciúma. Eu disse, não, é de Novo Hamburgo. E aí chegou a mensagem de Criciúma dizendo que era... Não, cara, é de Novo Hamburgo. Chegou, eu tava esperando. O pessoal de Novo Hamburgo ouviu hoje de manhã o programa. O Maicon realmente agora é o único da seleção nascido em Novo Hamburgo. Só não conta quanto foi o Michel Bastos também em Pelotas. Novo Hamburgo, então o Maicon... O Michel Bastos que nasceu em Pelotas. Isso, e outra... E mais do que isso, aparece... Não conta pro pessoal de Novo Hamburgo quando foi o jogo Brasil e Coreia, né? Que eles não viram. E nós devemos desculpas, eu e Maurício, nós insistimos que o Maicon era de Criciúma e ele nasceu em Novo Hamburgo e quando pequeno foi pra Criciúma. Exatamente. E tem um outro detalhe, o Maicon nasceu no mesmo dia que eu e o Marcos. É mesmo? 26 de julho. Mas que legal. E outra coisa, um ouvinte mandou um e-mail dizendo que o gol do Maicon não foi o primeiro do lateral direito em 20 e poucos anos aí. Foi o gol do Cafu contra a Escócia em 98. Só que o Cafu chutou a bola e bateu no zagueiro da... Foi um gol contra. contra e não um gol do Cafu. Então tá certa a informação de que o lateral direito brasileiro não marcava gol desde a Copa de 86. Agora o programa pode seguir. E a dúvida que permanece, ele tentou cruzar? Ou ele chutou a gol? Ele chutou. Porque se tivesse, se ele fosse cruzar, ele teria dado com a parte de dentro do pé, né? De chapa, né? Deu de peito. Pra bola subir em chuveiro pra área, né? Ele bateu a gol, né? Bateu a gol. Mas é muito ruim o time da Coreia do Norte. Vai levar uma lavada da Costa do Marfim também, cara. E vai levar uma lavada de Portugal. E o Brasil tá mal, hein, cara? Não, o Brasil não tá mal. O Brasil vai ter que ganhar da Costa do Marfim. Ganhar bem da Costa do Marfim pra fazer, Portugal vai fazer o mesmo saldo de gol. Né? Vai ganhar da Coreia. Olha, não é chovendo molhado, mas tem tudo pra Argentina ser a campeã. Porque além de ter uma seleção equilibrada como as outras, né? Como a Alemanha, como o Brasil, que é seleção de ponta, tem muito jogador que faz a diferença. O problema é o banco da Argentina é muito forte, né? Mas a Alemanha é muito difícil. Mas eu nunca vi a Alemanha jogar tanta bola também. Eu acho que a Alemanha e a Argentina. E eu acho que faz diferença o Maradona no banco, cara. Claro que faz, ele sabe fazer. Tá sendo treinado pelo Maradona, o maior ídolo do futebol argentino. Tá lá os cara, o cara levantou a última taça, né, deles. Cara é um deus na Argentina. E tu tá sendo treinado por ele. Aquela prepotência e arrogância dele, pra quem joga com ele, é coisa bem boa. É combustível, né? É combustível, claro. E ele gostou muito da vuvuzela, o Maradona, né, cara? Eu fico impressionado. Pretinhos, ouvi na voz do Brasil sobre uma pesquisa feita por uma... Olha só, vou repetir. Ouvi na voz do Brasil. É o único lugar que ouve. Só que... Uma pesquisa feita sobre motoboys de Porto Alegre. E a pesquisa diz que 75% dos motoboys de Porto Alegre sofrem de algum transtorno psicológico. Credo. Achei um bom assunto para discutirem aí no programa. Sou fã de vocês, parabéns pelo trabalho. Manda um magnata aí pro pessoal. Um magnata. Da Nexera de Floripa. Ah, Nexera. Tem que fazer essa mesma pesquisa com radialistas pra ver o que sabe que aconteceu comigo? Ainda 100%. Sabe o que aconteceu comigo esses dias? Eu tava no engarrafamento da Castelo Branco. Não andava. Atenção. O cara da moto, ele deu com o pé no retrovisor do meu carro, cara. Ele passou de moto do meu lado. Levantou o pé. De propósito, levantou o pé pra levar meu retrovisor. Tá, mas tu tinha feito alguma coisa pra ele antes? Absolutamente. Não tinha fechado ele? Não, eu tava aconteceu, tava parado. Aconteceu. E tu não foi atrás dele pra perguntar por que que ele fez isso? Tava parado. Eu tava parado, ele tava dentro dos carros. Tava parado. Aconteceu a mesma coisa então ontem. Ele faz isso, porque sabe que o carro não vai ter como seguir atrás dele. Isso, é transporte. Por prazer. Podia estar acontecendo, eu por ser motociclista, eu gosto de motoqueiro, mas motociclista, porque é o termo, né? Numa dessas, andando no meio dos dois carros, às vezes tu tem a sensação que vai cair e é sempre o pé que vai pra te apoiar em algum lugar. Ele pode ter tido a sensação de que a moto ia cair pro lado e ele enfiou o pé no instinto e aí... Enfiou o pé onde? No meu retrovisor. É que é meio alto, mas né? Mas é muito alto, assim, cara. Não, mas quando tu tá andando do lado do carro, tu não vai botar o pé no chão, tu bota pra te apoiar, entendeu? Cara, eu fiquei... Aqui, ó, eu boto o pé na parede pra me segurar. O cara não conseguiu quebrar o espelho, não quebrou nada, entendeu? É só você se lembrar uma coisa. É só você se lembrar uma coisa. Eu fiquei chocado. Não, é uma teoria. Talvez agora... Mas ao mesmo tempo isso vem acontecendo. Enquanto o Alegre ontem com mancha, passou lá do Cazuca, passou um motoqueiro, levantou o pé e deu-lhe. Ah, bom. Pra quebrar mesmo. Mas não existe, velho. Quebrou. Não, porque se vocês lembrarem, quando a gente é pequeno andando de bicicleta, a gente faz o mesmo quando tá perto de uma parede. Tu sentiu que vai cair na parede, tu não bota o pé no chão, tu bota o pé na parede. Mas talvez tu tenha explicado. É, porque na agora, hora se que tem aconteceu, outro caso eu fiquei, já. Que é isso, cara? Por que o cara fez isso? Eu fiquei completamente sem noção, sem reação. Claro. Mas se aconteceu com mancha e se tem transtorno psicológico, meu... Claro, louco, não, eu falei... Aí virou isolado, GTA né? Style, né, cara? Vamos combinar também, a vida desses caras é uma loucura, né? Mas eu não tenho nada a ver com isso, né, cara? Não vem chutar o meu retrovisor, não maluco. Não justifica, mas assim, enfim, dá pra entender... A minha também é uma loucura e não sai chutando ninguém, cara. Dá pra entender, chuta às vezes, cara. Tá, mas aí eu tô na academia fazendo meu esporte lá, tô chutando, aí é outra história. E aquele estagiário ali, meu... Olha ali o estado dele ali. Mas aí ele fez por mês. Dia que ele não se mexe. Ali o cara tá amarrado ali há 3 dias na tua sala, cara. Pô. Fazendo a programação ali. Já quieta aí, rapaz. Tu deu água pra ele? Tá só alimentando com biscoito. Mas a pergunta dessa pesquisa deveria ter mais perguntas, né? Se esses transtornos são constatados antes dele virar motoboy ou depois que ele passa. Provavelmente depois, né? Isso aí, cara, quem trabalha profissionalmente no trânsito, não só o motoboy, como motorista de ônibus, o de táxi, com certeza vai fazer uma pesquisa com todos esses. Vai dar alto nível de estresse, vai dar um alto nível de perturbações psicológicas, porque é uma loucura mesmo, é um inferno. A gente que anda no trânsito pelo bel prazer, né, de estar no seu carro, ir ao lugar onde se quer, né? Ou se precisa, já fica estressado em muitas ocasiões. Porra. Tu imagina todo dia tu pegar um táxi às 7 da manhã e largar às 7 horas da noite, meu. É verdade, mano. Não tem, cara. Gosto de sentar no meu Picasso e de dirigir pelas ruas de Porto Alegre. Que troço. 1:30, vamos fazer os classificados do Pretinho. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Olá, Pretinhos, estou vendendo uma bateria de música, uma bateria, um instrumento musical, uma bateria da marca RMV com caixas, bumbo, quatro pratos, baquetas e outras coisinhas. É baratinho, só R$250, mas eu negocio. É seminova, em ótimo estado, obrigada. rmvbateria@gmail.com. Ela tá vendendo a bateria de alguém, cara. Tá muito barato isso. É, tá barato que isso. Ela tá vendendo a bateria do filho dela. Não aguenta mais o que eu tô. Tá barato, o preço tá bom mesmo. É? Cara, mas vamos combinar, né? É um saco. Eu tenho um vizinho que faz aula de bateria e eu fiz questão de gravar aqui, cara, no meu telefone. Tu não venderia a bateria dele? Eu doaria a bateria do meu vizinho. Eu gravei, fiz questão de gravar aqui no meu telefone um momento do meu vizinho ensaiando lá na sua casa. Toca aí. Praticando. Deixa eu buscar aqui o arquivo no telefone, tá aqui. Ó o vizinho ensaiando. Meu Deus, cara. É o baterista que pega com as duas mãos, né? Aí ele descobriu o prato. Que barbaridade. Pega com as duas mãos a baqueta, né? Outro, né, como, cara, se fosse uma picareta, bem. Muito bem, rmvbateria@gmail.com. Outra oferta. Olá, pretinhos, adoro vocês. Preciso ajudar minha avó a vender o freezer dela. É um freezer da marca Electrolux, freezer cooler High 60 de 154 litros. Usado apenas num verão, é seminovo. Motivo: pagamento para fisioterapeuta do meu tio. Depende qual verão, né? R$850, mas negociamos. De brinde, vem uma cafeteira Arno Perfecta, nunca usada. Foi comprada para presente de noivado, que não aconteceu. É melhor não pegar o brinde. Parabéns, cara. Pô, então o e-mail. Bom, a cafeteira tá valendo. Só a cafeteira, se é que eu tô pensando, vale uns R$300. Não, é maldita, né? Vocês acham? É maldita, maldita. Mas o cara se livrou do casamento, gente. Eu quero essa cafeteira pra mim, pra ter de troféu, sim. E esse papo que o freezer foi usado em um verão só não resolve, né? No verão de 68, tu vai comprar o freezer. Verão de 52. Tá bem, vendo freezer _ seminovo @hotmail.com. Vendo freezer com dois S. _ seminovo @hotmail.com. O que é, Paus? Vendo freezer arroba o quê? Vendo freezer _ seminovo @hotmail.com. Conhece essa marca de freezer _? Me interessei. Ô, Paus, tu não tem memória freezer. De 3 segundos, Paus. Eu me interessei aí pela parada. Vamos faturar, galera? Vamos faturar, Almir, manda bala aí. Vamos faturar, vamos vender o seu produto aqui no Desclassificados Domi. E tem gente famosa. Olha! Gente famosa querendo anunciar. Mandou aqui o Dorival Caymmi de Salvador, Bahia. O seu anúncio é: ele está amestrando animais. Especialista em escargot, tartaruga e bicho preguiça. Ensina o truque de dormir e fingir de morto. Levo pra passear um de cada vez, desde que sejam dóceis os animais. Falar com o Caymmi, Salvador, Bahia. Telefone 70 70 70. Se tiver difícil, você descansa um pouquinho e depois 70 tenta de novo. Valeu, Caymmi. 26 para as duas, é show do intervalo. Voltamos em seguida com o Bola nas Costas aqui na Atlântida, falando do jogo da Argentina de hoje de manhã e também do jogo da Grécia que virou. Vambora, daqui a pouquinho. Atlântida. estamos para todo o sul do Brasil com o Pretinho Básico. 20 minutos para as duas. Estamos com nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. A torcida da sorte traz celular com TV grátis, mais claro chip por R$549 só na Colombo. E Coca-Cola, comemore do seu jeito. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Qual é, doutor Alcinha, beleza? Castelhano hoje, doutor Peter. Oh. Deus o livre. Hoje a Argentina mostrou, se credenciou, né, pra levantar a taça. Também é muito da ruim Copa, a Coreia, a Coreia, né, do Sul. Coreia do Sul. E a Coreia do Norte, velho. É tão ruim quanto a Coreia do Sul. E aí o Brasil meteu 2-1 sofrido na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é pior, porra. A Coreia muito do Norte pior. Pode ser um pouquinho pior. Mas aqui, ó, o primeiro tempo da Argentina não foi lá essas coisas. Não foi. A Coreia do Sul fez um gol contra, que foi o primeiro que ajudou bastante a Argentina. Claro que aí no segundo tempo os sul-coreanos lá se apavoraram e o Maradona mexeu bem no time, porque tem opção pra mexer no time, né? E a Grécia, que nunca tinha feito gol na Copa, fez 2 hoje, cara, né? A Grécia não tem nem que tá na Copa do Mundo. Tanto tem opção que no caso do Brasil... Vai quebrar os pratos, né, meu? No caso do Brasil, quando o Dunga mexeu e botou o Ramires e botou... Daniel Alves. O time piorou. Tanto é que ali tomou o gol. E no caso da Argentina, botou o Agüero e o time melhorou e foi ali que fez mais 2. Depois da entrada do Agüero. Agüero é a seleção do Brasil, cara. E outra coisa que me impressiona, que eu mais admiro no futebol argentino, e foi o caso daquela final da Libertadores, Grêmio e Boca, o argentino, o time argentino, seja qual for, ele joga quando ele quer. E ele faz o jogo que ele quer. Agora nós vamos jogar. O Boca contra o Grêmio foi assim, agora nós vamos fazer. Agora nós vamos segurar. É isso aí. Agora nós vamos fazer isso. É impressionante a capacidade que o argentino tem de determinar o ritmo do jogo. E o outro time não consegue fugir disso, cara. Eles fazem o que eles querem. Agora nós vamos jogar, agora não. Vamos aumentar a correria, agora vamos segurar. Ah, que coisa louca, eu admiro isso. Quero mandar um abraço para um amigo meu argentino, aliás, dois amigos argentinos, o Chico e o Inácio. Tem amigo argentino, cara? Tenho, com muito orgulho, cara. E o Castelhano, né, que não tá aqui hoje. E o Castelhano que não tá aí, o Chico argentino, cara. Por isso esse cheiro, então, tio, comeu alguma coisa? Não, não tenho problema com isso, na boa. Sou fã dos argentinos, sou fã do povo argentino. E o Chico argentino, cara, anda com uma camiseta do Brasil. De Brasil, sim, Chico Argentino. Chico Argentino é nós, vamos falar com o Potter na Copa, fala, Potter! Ainda bem que vocês me chamaram, né, cara? Ouvindo vocês fazendo tese da Argentina aí, eu aqui lá de fora aqui, cara. Mas agora tu pode falar, pode falar. Trazer aqui. Fala aí. Concordo com tudo que vocês falaram, exatamente isso. Eu acho que a Coreia do Sul é um time organizado, cara. Eu acho que a Coreia do Sul é um time mais organizado. A Argentina ali teve um momento do jogo que se aquele coreano acerta o gol, mas essa é a diferença, né? O C pro coreano não acontece, né? E o C pro argentino acontece. Mas teve um cara que não estreou ainda, né, cara? Só na hora que ficava virando goleada, que é o Messi, né? Não fez um primeiro tempo bom, né? Teve uma jogada bonita ali, e no segundo tempo, só depois que a coisa começou a andar, assim. Imagina quando estrear, 4-1 foi mentiroso. Mas aí que tá, aí, cara. Sabe o que falta pro Messi? Falta o comportamento do Tevez dentro do campo. Os argentinos chamam de huevos. Tevez tá te ouvindo. O Tevez disputa tudo que é bola, vai na bandeirinha de escanteio, corre, dá carrinho, sabe? Ele é como o Maradona era em campo. O Messi tem a categoria do Maradona, mas sem alma, assim, uma coisa estranha de ver. Obviamente, quando ele joga a bola, ele joga a bola, né? Mas, por exemplo, essa defesinha da Argentina, se pegar a Alemanha aí, desanda. É muito fraquinha. Com certeza, viu? Não. Aquele muito fraquinha. Kelles, né? Os laterais são ruins. São improvisados. Né? Os laterais improvisados, o Demichelis, aquele sempre dá uma vacilada. Como ele vacilou hoje e botou a culpa na vuvuzela. E é só pegar um timezinho melhor aí que essa defesa vai vazar bastante, essa defesa da Argentina aí. Eu acho. Não, e outro detalhe, a Argentina fez 2 gols de contra-ataque, né? Uhum. É, a Coreia do Sul atacou a Argentina. Se a Argentina faz igual o Brasil fez em Rosário, só ficou esperando a Argentina, ganha da Argentina. É só se defender bem, é só esperar a Argentina jogar no contra-ataque. Mas obviamente que é legal que a Argentina avance, né, cara? Porque tem o Messi pra ver jogar, Tevez, o Verón jogou hoje, vai voltar na próxima partida. Não, né? E é legal também que dá uma subidinha na média de gols da Copa, que tá uma vergonha, né, cara? A segunda rodada começou bem, já começou bem, com os 3-0. É, já começou. Cara, é que assim, a nossa comparação com outras Copas não vale, né? Porque a gente tá vivendo uma Copa, e a outra Copa já aconteceu. Eu lembro que na Copa de 2006, na primeira fase, a gente falava a mesma coisa. Ah, que Copa mais fraca, que Copa não sei o quê, tá ruim a média de gol, só tem... É que são 32 times, tem muita seleção ruim, né, cara? Tem no máximo uns 10 times, né, guys? E tem uma coisa importantíssima, que vale pro dia a dia, vale pra um casamento, vale pra uma relação. Na medida que o tempo vai passando, tu vai convivendo mais, tu vai vendo mais coisa que talvez tu não soubesse que existia. É o caso agora. Agora, cada vez mais a gente tem partidas o tempo todo, replay o tempo todo, comentarista o tempo todo. Então é evidente que nós vamos ver coisas que ele não gosta, diferente de outro tempo atrás. Potter, o Davi Coimbra, escreveu no blog dele sobre problemas estruturais de infraestrutura, de segurança. Como é que tu tá sentindo a África aí nesse momento? Completamente. Na verdade, é o seguinte, agora, eu acabei de ler aqui que jornalistas brasileiros foram furtados num hotel. O, mais de 3 mil reais vendidos e roubados dos cofres do hotel. E um deles é o Juca Kifuri. Caramba. Né? Todo dia tem algo. E o principal roubo aqui é em cofre de hotel, ou seja, funcionários de hotéis que sabem, né, como fazer o esquema e tudo. Sim. Mais, né? Mas é, a segurança. Na rua, assim, é uma, a gente tá acostumado, né, cara? A gente vive numa sociedade também insegura, como o Brasil é, né? É, e o Davi principais cidades, também, principalmente, né? Em Potter, sobre a lotação dos estádios, que 30% só, na verdade, estão sendo ocupados, né? Que é aquilo aí. É, mas na verdade tá, não feio. Você pode ver pela televisão, não fica feio, assim, é difícil. Sabe qual foi a pior média, assim, nas Copas Modernas? A da Itália, que é um país que tem um baita campeonato e tudo mais, né? Não, é difícil lotar como sempre foi, como foi na Alemanha. Assim. Na verdade, na Europa é muito mais fácil de lotar, né, cara? Porque os países são pertinhos, se joga a Suíça, dá pra ir 30 mil suíços lá ver, sabe? Se joga em Portugal, ali dá pra um monte de gente ver. Agora na África é tudo muito longe, né, cara? Acho estranho, porque pela TV, pelo menos, os estádios, todas as partidas parecem estão tudo cheio. E a FIFA já divulgou e pediu, inclusive. Exatamente. Que 75% dos ingressos estão vendidos. Isso que o Davi questiona no blog dele. Que a FIFA divulga uma coisa e a verdade é outra. Certo. E Holanda e Dinamarca. Toda a informação que vem é oficial e é da FIFA. Inclusive as imagens que a gente vê, né? São todas oficiais da FIFA. Eu imaginava menos público, em especial, por exemplo, hoje, Nigéria e Grécia. E, no entanto, o estádio estava cheio. Se eu pegar um aviãozinho, então, sábado de manhã e chegar aí pra assistir Brasil e Costa do Marfim, vou achar ingresso aí, a venda? Vai achar ingresso, barbada, pra qualquer jogo. Depois, nas fases, né, decisivas, obviamente a coisa pode piorar, mas se tu vier pra cá, vai olhar o jogo do Brasil. Quanto custa o ingresso? Ah, torno de 400 rendes, 500 rendes, dá 100, 150. Ô, Potter, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá bom. Ontem tu passou por duas emoções no mesmo jogo, né? A emoção de ver o Uruguai ganhar na Copa, que desde 90 não acontecia. Tu, como torcedor uruguaio, deve ter achado isso muito legal. E também a emoção contrária de ver o povo sul-africano calado dentro do estádio. Cara, e num feriado ainda. Como é que foi isso aí? Isso foi pior, né? Lembra quando aquele 4 de julho dos Estados Unidos, sim, lá? Sim. Que teve toda aquela comoção, né? 4 de julho. Só que o 4 de julho deles não é tão bonito como o 16 de junho daqui, né? Que foi um protesto e tudo mais, de estudantes no Soweto. Então é as duas coisas ao mesmo tempo, né? É que é bonito ver a torcida. Cara, aliás, a Vuvuzela acabou com a arquibancada. Hoje, no Soccer City, os argentinos cantavam aquelas músicas e não dá pra ouvir, cara, por causa da Vuvuzela. Não, é muito a Vuvuzela, ruim. A Vuvuzela é tão absurda que hoje eu botei pra a TV ali pra assistir o jogo. E eu tava num sono danado, cara. Então eu ficava mesclando, quero o jogo, vou dormir. Só que a Vuvuzela não, deixa o cara dormir. Não me deixou dormir, cara. Eu tava despencando na cama e, no entanto, quando tem um jogo e a gente tá olhando com muito sono, a gente dorme, né? Uhum. O cara pode. A gente acorda quando dá o gol. Já perceberam isso? Tu dorme olhando o jogo, daqui a pouco. Gol! Daí tu acorda. Hoje não. Esse som que nós estamos ouvindo agora não me deixou dormir, cara. Pelo assim amor mesmo, de cara. Deus, cara. Que coisa inacreditável. Imagina. Então tá. Tá bem, Potterzinho. Obrigado, tá bom. Daqui a pouquinho tem a França aí. E aí, de noite, a gente entra com o Davi Coimbra. Quanto tá? Vai ser a França, Potter? Isso aí, cara. Bota o Davi. No bolão, eu botei 1-1. Eu também. França e México, daqui a pouquinho, 13h30 da tarde aqui no Brasil, 8h30 da noite aí na África do Sul. É isso, Potter? Muito, muito, muito frio. Insuportável. Hoje, essa noite fez menos 4 graus, congelou a fonte do hotel, tá no meu Twitter lá, a foto. Quer voltar, querido? E hoje vai fazer menos 7. Ai, rapaz. Levou um casaquinho, né, Potter? Não, e aí tu pensa, né, que é passar frio na África, não, né? Não. A gente olhava aqueles negão correndo tudo sem camisa na savana. E tem um papo que nevou aí numa cidade da África do Sul, foi isso? Imagina, mas foi pouquinho, aquelas África, neves pô. Tipo Gramado, assim, sabe? Tá bem. Tipo tio. Tá bom, Potterzinho, obrigado, bom início de noite aí, até depois, valeu, tchau. Foi o Potter, direto da Copa do Mundo 2010, ele tá lá em Joanesburgo. Cara, olha essa notícia aqui, velho. Creches da Indonésia poderão ter área para bebês fumantes. Caraca. É verdade, amigo. Inclusive, estamos lançando o adesivo anti-nicotina do Ben 10. Cara. adesivo antinicotina do Ben 10, você cara, cola. Vocês viram essas imagens, cara? Sim, do gurizinho. Do gurizinho de 2 anos fumando, mais do que fumando, fazendo malabarismo com o cigarro, com a fumaça do cigarro. Eu entrevistei esse cara no Cala a Boca, né, cara? Entrevistou o gurizinho. Tá no YouTube, tá no blog. É, eu entrevistando o gurizinho do cigarro lá, o indonésio lá, aquele que fuma lá. O gurizinho de 2 anos, o gordinho. Ele chama Audi, aquele garotinho, chama Audi. E inclusive, lançando inclusive os adesivos do Ben 10, né? Que é o bebê que chocou o mundo, né? Algumas semanas na Indonésia. E agora a Indonésia tá de novo no centro da polêmica. Uma associação de pais num distrito de Sumatra entrou com um pedido junto ao governo para que sejam reservadas áreas para fumantes nas creches do país. Que bárbaro, né? O assunto está dividindo a opinião pública na Indonésia, já que boa parte da população acha um gasto desnecessário, pois a medida favorece apenas uma minoria não fumante. Caramba! Todo mundo fuma, então? Todo mundo fuma. Vixe. A onda de bebês que fumam e bebem na Ásia já está agitando o mercado do entretenimento. Ontem um empresário chinês anunciou que pretende lançar ainda neste semestre uma boate para baixinhos em Xangai. Que maneiro, ah, velho. Tomara que o meu filho não tenha acesso a essas notícias. Ah, que isso, velho. Por muito favor, bom, mano. Muito bom. Muito bom. Vai daí, Epi. Não concordo com o Mr. P, é o que diz o e-mail do André Marques. No Pretinho desta quarta, ontem, às 18, sobre a história lida pelo Féter do pão com manteiga no café da manhã, aos 25 anos de casados, eu não concordo com a interpretação de Mr. P sobre a moral da história, que segundo ele seria a doação, o pensar mais no outro. Na verdade, a interpretação inicial dos pretinhos é a mais correta, de que é preciso mais comunicação, mais diálogo, dizer o que você quer, deseja ou então está esperando. Se o casal da história tivesse conversado, ao invés de ficar supondo o que o outro estava pensando, teriam cada um comido a casca e o miolo do pão sem ter que esperar 25 anos para isso. Aí, ó. Esse tipo de coisa, sim, é que pode abalar uma relação. Ir minando lentamente. Imagina se ela tivesse terminado a relação por não ter podido comer o miolo do pão que ela tanto queria por todos aqueles anos. Comunicação é tudo. Essa sintonia é importante, não podemos ou não devemos ficar contando apenas com o que achamos que o outro está pensando. É isso aí. Algo similar aconteceu comigo, mas demorou poucos anos para corrigirmos o equívoco. Eu e minha esposa, sempre que íamos a um determinado restaurante ou pedimos em casa comida de lá, o prato escolhido era um talharim ao pesto. Certa noite, ela me convidou para irmos ao dito restaurante e eu pensei um pouco e disse, tudo bem, mas poderíamos pedir outro prato, né? Tô achando aquele talharim já um pouco forte e enjoativo. Ao que ela me responde, mas só peço ele pois sei que você gosta, também tô achando enjoativo. Bom, eu também só pedia porque ela gostava. Estão vendo? Um pouco mais de diálogo e poderíamos ter mudado de prato há mais tempo. Verdade. Vocês são demais, abraço a todos e mando um a... A velha! E acho show de bola, André que assina. Eu? Muito bem, André. Tá errado. Bem. Como assim, Pio? Não faz assim. Não, não, tá errado, André. É o ponto de vista dele. É ponto de vista, mas eu repito, atenção, tia. A historinha foi contada no seu princípio dizendo um casal comemorando no café da manhã 25 anos de casados. Não está sendo dito se eles foram 25 anos de casado, felizes ou infelizes. Ah, mas é impossível ficar 25 anos infeliz, cara. Ponto. Não ponto. É. Já começou aí. Não é possível. Aliás, não é impossível, não, é possível. Tá. Hoje não, é impossível. Não, tudo bem. Mas não, eu, cara. Mas não, olha aqui, acho ó, que não. Atenção. Não. Se, a moral, se lá no fim fosse proposital que a insinuação seria essa, precisa de diálogo, porque ele passou 25 anos comendo o que não queria e ela também, estaria sendo dito, um casal infeliz há 25 anos, num determinado dia, no café da manhã, papapá, papapá. Não, mas ele não disse que era infeliz, então pressupõe que eu tô feliz. Então é isso que eu tô dizendo. Eles eram felizes. Eles eram felizes. E o que tornou esta relação durante 25 anos uma relação feliz? Um pensando no outro. E mais felicidade ainda, ao completar 25 anos no café, saber que um fez pro outro o mesmo que o outro fez pra ele. Isso tornou mais feliz ainda esses 25 anos que viveram juntos, onde não foram egoístas e isso não acabou com a relação. Uhum. É isso, tio. É isso, não tem nada a ver com falar o que tu quer. Nada. Eu não acompanhei, né? Não, mas aí é que tá, cara. Mas é importante. Falar o que tu quer ajuda, né? É importante, cara? O diálogo, cara. Claro. É importante a pessoa não, mas nessa saber. História, não. O objetivo dessa historinha não é esse. Mas é importante eu saber, Pi. Eu e claro. Tu somos casados. Tu come a casca do pão, eu como o miolo. Tu come a casca do pão porque tu sabe, sim, que eu gosto do miolo. Tá. E eu como o miolo porque eu sei que tu gosta da casca do pão. Perfeito. Mas daqui a pouco, cara. Não, tá, não, mas o que eu tô dizendo é que tá perfeito, evidente que uma relação. Tu tem que me dizer que tu gosta do miolo da casa. Certo, mas o que eu tô dizendo é que aquela historinha não é com esse foco. Não é esse o foco. A historinha não tem esse foco. Ainda que, óbvio que o diálogo seja importante. Lógico, como é que um casal vai viver sem ter diálogo e compreensão? Quanto mais eu puder dizer pra pessoa que eu convivo, que eu amo, que eu namoro, seja o que for. Clarear o caminho, né? Claro. O caminho. No entanto, mas é que a historinha não tem esse foco, cara. Mas na ideia de amar tanto uma pessoa, os dois estão cedendo, quando não deveriam. Mas de tanto que gostam um do outro, cedem isso. A vida inteira. Exatamente. Mas se eles estão felizes, se eles estão felizes, completando 25 anos, ponto. Mas a felicidade não significa. Tu pode ser feliz e insatisfeito ao mesmo tempo. Cara, a felicidade é comer o miolo, cara. Mas vocês não estão entendendo que eles eram felizes um com o outro, só que tinha um detalhezinho ali do meu miolo que te deixava insatisfeito. O que eu tô dizendo é que essa historinha. Vocês querem comer no miolo ou não? Atenção, atenção. O que diz essa história não é sobre falar o que se gosta ou não, a moral da história. A beleza da historinha é dizer que duas pessoas estão juntas há 25 anos, uma pensando na outra. Ponto. Entendeu? Ponto. Acabou. Beleza. Obrigado. Acabou. Terminou o assunto. Obrigado. Nós vamos sair daqui. É isso aí. Acabou. Boa. Piadinha, boa. Piadinha. Vai lá, Marcos. O bêbado vem andando e perguntando horas. Que horas são? É, 4 para 1. Aí ele vai anda mais um pouquinho e pergunta, que horas são? E o cara, 3 para 2. Aí eu vai andar mais um pouquinho, que horas são? 2 para 2. Pô, eu não entendo, cara. Toda vez que eu pergunto isso, me dão uma resposta diferente. Aí esse mesmo bêbado. É uma piada, pô. É uma piada. Piada, velha do porém. Apoio Jabulani. Bêbado na cremação da sogra. O cara tava na cremação da sogra, tava num baita porre, já não se aguentava mais em pé. Mas é um dia feliz, hein, cara? Nisso, os filhos, as filhas, genro, nora, netos, netas, todos consternados em volta da urna funerária onde estavam depositados os restos mortais da velha que fora cremada. Quando, num certo momento, o genro pudim de trago subiu em uma cadeira, quase caindo, pediu a atenção de todos, pois queria fazer uma homenagem. Todos ficaram surpresos com a atitude do bebum, porém falaram para que ele fosse em frente e rendesse as últimas homenagens à sua sogra. Vai lá, bebum. Foi quando o bêbado, com aquele ar solene de quem vai fazer a mais bela homenagem, estufou o peito e disse: agora, gente, uma salva de palmas pro assador! Velha! Tá na hora do cabelo no espaguete, velha. E logo depois tá na hora de dar tchau, porque já são quase 2 da tarde, ou já é quase 2 da tarde. Uma última notícia que chegou aqui agora pra gente. Atenção, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no uso de suas atribuições, proíbe o forró pé de serra em todo o território brasileiro. Em substituição, libera apenas o forró pé de Dilma. Vem aí o cabelo no espaguete com o querido Duda Garbi. Vai, manda abraço aí, Pi. Guilherme Colucci, um abraço. Me encontrou hoje no postinho e aí pediu pra saudar. Tá feita a saudação, meu caro. Obrigado. É nóis. Depois do show do intervalo, salda. Tem barracão aqui na Atlântida e a gente promete estar de volta logo mais às 6 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua preferência pelo Pretinho Básico. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. E a vítima de hoje é Neto Fagundes, o Galdério da RBS. Alô? Alô, é Neto Fagundes? É ele. Tudo bem, Neto? Aqui é Everton, tudo bom? Tudo bom. Estou falando do Rio de Janeiro, sou da marca Eventos. A gente está fazendo um ciclo de palestras. E a gente tá querendo convidar você para falar sobre o Rio Grande do Sul e as suas tradições. Eu não sei se você faz palestra sobre o Rio Grande do Sul. Não, normalmente eu trabalho mais com música, trabalho mais com show, assim. Uhum. Então, mas eu posso conversar sobre a história do Rio Grande do Sul, sobre a música gaúcha. Porque realmente você é um símbolo da cultura gaúcha, foi o que apareceu para nós aqui. Então, certo. A gente tá entrando com... Você até canta num festival, alguma coisa... Isso. Uhum. A gente pode... Mas você teria interesse, então, de trazer a cultura gaúcha aqui para o Rio de Janeiro numa palestra? Com certeza. Uhum. Você não se importa, então, de palestrar, assim, para público homossexual e falar também dessa experiência que o gaúcho tem? Claro que não. Realmente o Rio Grande do Sul tem essa cultura e é inevitável a gente tocar nesse assunto sobre o homossexualismo. Se caso acontecer alguma coisa do pessoal se exaltar, não tem problema também, né? Sabe como cada um defende a sua área. Oi? Cada um defende a sua área, vou defender a minha. Então você é dessa área, então? Não sou, mas conheço bastante gente que é. Então você tem amigos assim? Tem muita gente espalhada por todo o Brasil, inclusive. Não só no Rio Grande do Sul. Então essa cultura pra você não é exclusiva do Rio Grande do Sul? Não, tem em todo lugar. Você não teme qualquer tipo de apreciação do pessoal lá, né? Porque sabe como é esse? Esse pessoal, eles podem vir, querer passar a mão, querer beijar você ao final da palestra, porque, pô, você realmente tem uma... Você realmente tem uma, né, um palavreado bacana, uma figura legal, você vai vir pinchado, né? Não consigo alguém pra me defender também. Faço uma proteção, assim, não tem problema. Ah, você virar com guarda-costas? Não, as costas estão bem guardadas já. Não, ó, só pra avisar que a gente vai combinar também sobre valores. Não, a gente conversa mais perto disso, então. Bom, então eu vou me despedir, Neto. Eu vou entrar em contato com seu irmão Ernesto pra isso. Gente falar então sobre dinheiro e agenda, é isso? Tá legal, é isso aí. Perfeito, então. Obrigado pela sua atenção. Valeu. Grande abraço. Até aí. Logo.